En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. Amor é como um raio galopando em desafios, abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um rio ou na solidão do espinho. O amor e a agonia cerraram fogo no espaço, brigando horas a fio. O cio vence o cansaço e o coração de quem ama. Fica faltando um pedaço, que nem a lua minguando, que nem o meu nos seus braços. Meu corpo gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você. De leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como imã, e o meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto muito de te ver, gosto muito de te ver, gosto muito de você. Gosto muito de te ver, gosto muito de te ver, gosto muito de você, leãozinho. Viva para sempre em meu coração. Pra quem não sabe, algumas espécies de águas vivas, se não forem mortas, podem viver pra sempre. Menino água viva, viva nesse mar, só não queime ninguém não. Elas têm renovação celular plena. Menino água viva, viva, viva, viva, viva para sempre em meu coração. Pra quem não sabe, algumas espécies de águas vivas, se não forem assassinadas, podem viver pra sempre. Menino água viva, viva nesse mar, só não queime ninguém não, pois seria emblemático o amor da tua vida morto ali, de choque anafilático por causa de ti, fatídico fim cáustico por causa de ti. Cáustico, quiçá, até patético por causa de ti, só de ti. Fatídico, fim cáustico, que para evitar, menino, água viva, te ofereço mar. Fatídico, fim cáustico, que para evitar, menino, água viva, eu te ofereço mar. Menino, água viva, pode nadar ali. Naturais e um terço pra um Pai Nosso, um pedaço de pão e um lápis, um caderno e a vida dos meus filhos, que é tudo que eu tenho e que é tão meu. É o bem que te confio, caso esteja por vir. Caso esteja por vir, me reconheça ali em um domingo de sol ou um dia qualquer. Apareça, me leve a um lugar distante, me ajude a carregar essa maleta, onde eu guardo meu cansaço e meu sonho mais bonito, e um livro de receitas naturais e um terço para um Pai Nosso, um pedaço de pão e um lápis, um caderno e a vida dos meus filhos, que é tudo que eu tenho e que é tão meu e que é tão seu também. Confio, caso esteja por vir. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê cidade se protege da poeira da estrada. Quando chega a madrugada e se banha no luar, o tempo parece não ter mais pressa e a noite recomeça a cada instante, a cada olhar. E quando já é quase dia, a minha voz silencia por um instante uma lágrima sem ninguém notar. Parece ter vindo da alma, procuro manter a calma, puxando conversa e de repente surge um novo desafio. Aqui não sentimos frio, e sim leve arrepio, vendo o sol iluminando a igreja da matriz. Olha só o que o vento faz com o papel e traguei-lhe a notícia que for. Vai voar, voar. É assim quando se gosta de alguém, não se consegue mais impedir que o amor faça o mesmo com o coração. Traga ele que razões trouxer, nem o tempo sabe mais dizer quando é ontem, hoje ou amanhã. Olha só como a gente nem sabe onde está. Nós somos o papel a voar, contemplando esse mundo tristonho, profundo. Olha bem, porque quando se tem tanto amor, a gente pode ver muito mais. Seu Odilon, tudo sempre muito bom, desde 49. De lá pra cá, mais de 60 carnavais, 2 filhos, 3 netos e 5 títulos mundiais. Dona Diva e seu Odilon, tudo sempre muito bom. Desde 49, de lá pra cá, mais de 60 carnavais, 2 filhos, 3 netos e 5 títulos mundiais. Casal assim já não se faz. Primeiro encontro na areia, o segundo na praça esbenhar, o sorvete depois do cinema. Apreciando a chegada de mais um verão. Segundo na praça Sans Penha, o sorvete depois do cinema e o mar de Copacabana. Foi o cenário ideal, abençoando a vida de um novo casal. Sempre serão nosso norte, amuletos da sorte. É o Odilon da Diva, Diva do Odilon. Sempre serão nosso norte, amuletos da sorte. É o Odilon da Diva, a Diva do Odilon, a Diva do Odilon. diva do Odilon, a diva do Odilon. Enseguida regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punta Reyes Station. Sobre cavão, um mulherão,

fatias, açúcar branco mascavo, quem come se delicia. Quem come se delicia. Peregrino, o alvo vai sangrar. Cala orquestra. O rum canta o seu hino, silêncio me confino, o alvo vai sangrar. Vou a flecha, a mando do destino, em nome do divino, o alvo vai sangrar. Pra quem toca, maniva para o litoral.

pra onde a vida está. Eu vou pra onde a vida está. Não adianta querer que eu me apague, que a esperança acabe, que eu perca a vontade de sonhar. Eu vou pra onde a vida está. Eu vou pra onde a vida está. Mesmo que o mundo derreta desabe, o amor me cabe. Gente de verdade vem pra humanizar. Esse projeto de vida genocida quer me ver parada, sem poder de nada, sem força de reação. Mas o calor do meu corpo incendeia a mente, o espírito, o sexo, o ser completo. Terreno estéril de pesticida, adubar a saída e virar comida pro novo se alimentar. No meio do deserto planto bananeira, rezo em pé de capoeira. E tudo nessa terra dá. E tudo nessa terra dá. E tudo nessa terra dá. Tudo nessa terra dá. Brasil, com Oscar Garcia da Rosa. Lelo,